poder modificar para botar aquele cabeceira para nível 025? Tomate. Plano modificado ao 1841, mantém assim em condições visuais, nível 025, direto no Morro de São Paulo. Fala tranquilo, TBSTR. Barra. Controle Salvador, Gol 1649. Gol 1649. Aceão transponder 5471, na saída Gole, pelo nível 240. Na saída Gole, aceão 5471, no Gol 1649. Livre da colagem pista 28, vento 230 graus 07 nós. Esse ano 3155, pro até 3 mil pés. Temático. Aguarde a coordenação, altímetro é 1013, o objeto 1703. 1013 aguardando, muito obrigado, 1703. Semana, até a próxima. Falei, boa tarde, até 3155, cruza 1600 pés, mantendo próximo. 3155, mantém a proa até 3.010, após autorizar o nível 340 no saída Gole, contato radar na decolagem. Contato radar, mantém proa até 3.000, após esquerda Gole, então 3155, acendendo para o nível 340. Bono 012, informação papá. Bono 012. Autorizado via chegada CARES, visto mantém nível 050. Via chegada CARES, nível 070, identificou o Gol no 012. 050 nível, Gol no 012. Ok, 050. Anteriormente sua transmissão estava com a clareza muito baixa, agora 5x5. No 649, chame Centro Recife 1288, a Terni 13325. 288, Gol no 649, boa. 40, pela rota Pêndulo 17, decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Ofito. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5465. Decola da pista 28, mantém proa até 3000, após cumpre Gole, Eval, Ofito, 119.35, após torre 786, 5465 no transporte. Correto, chame para acionar 6703. Chamará, bilhete 6703, muito obrigado. Centro Recife, na frequência 1288, atendendo 3325, 3155. 3155, Recife, 288, 3325, bom final de semana. Aguarde a coordenação, 1013 no altímetro, mais eco delta. 3, autorizado ILS, eu vou dar 28, responsabilizado. Via para 2000 pés, 1093, reportará estabilizado ILS do Lu, 1092. Avianca 6321, good afternoon. Avianca 6321, go ahead. Would you please confirm the expected SID for Brasília? Please. Goli Eval Ofito. Ok, Goli Eval Ofito taking off from runway 28, ok? That's correct. Runway 28 in use. Thank you very much. Juliette Charlie Yankee, autorizado o táxi, o ajuste ao 013, reporte para ingresso no 7. Bom, informação, tá bom. 3172, ação de identificação, autorizado via chegada a CARI, desça para nível 050. CARI 050, afirmo, via 050, nível. 050, 72. Milhas aproximadamente, parece que está com uma formação isolada. Testa 3172, após desvio, Joana Plabicari. Que é o gol 10012, solicitou o desvio. Gol 10012, sente dos desvios. 10 graus à direita, após desvios, voe na tua de CARI, gol no 012. Afirmativo, gol no 012, após desvios, CARI. 703, está na posição 8, pronto para prosseguir com essa navegada. Autorizado, reposta para o táxi 6703. Reportará 6703. Charlie Yankee, da cola 253. Controle 1995, bom voo. Delta, autorizado Manati 510. Decola da pista 17, curva direita no Axé. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione 0107. 28, aguardando para subir 085. Esse Juliette Charlian, que mantém a meio pé, já passa para a da barra. Afirmativo, aposta dele para a da barra, aguardando para a sessão 085, Juliette Charlian. Autoriza a subida, prioridade Charlian. Juliette Charlian, que mantenha mil pés, aguarda autorização para a subida nível 085. Afirmativo, na sua escuta para a subida, Juliette Charlian. Último tráfego que informou para o controle é Papa Tango, Oscar Golf Tango. Afirmativo, Papa Tango, Oscar Golf Tango, gente da Papá, que está ingressando, solicita grande estado, solicita do ponto de descida. Testa da Tango Oscar Golf Tango, desça para 3.500 pés, ajuste 1.013, ingresso no corredores, reporte para ingresso no corredor Veracruz, Oscar Golf Tango. Reportará o Oscar Golf Tango. O vento é o Alvê, Patango S, Golf Tango. Patango, Juliet, Charlie, Yankee. Autorizado subir ao nível 085, direto Serra November Golf India. Juliet, Charlie, Yankee. Formativo autorizado 085, ascendendo Juliet, Charlie, Yankee. Uno, 20, autonomia 3 horas e 20, alterna com 20. Autorizado táxi via Juliette Alfa e Golf no ponto de espera 28-118-6, Webjet 6703. Juliette Alfa e Golf no ponto de espera 118-6, muito obrigado, Webjet 6703. Boa. No 0, no 2, em qual visual com a pista? Gente, portará 1-0-1-2. Tá estabilizado no custo localizador. 3172, autorizado via CARI para 2.000 pés. Ajuste 1-0, 1-3, autorizado ILS, reposta brisado. 3172, Santa 2.000, 1-0, 1-3, 3172, é reportado. A 1750 pés, estabilizado no ILS do logo 1012. Ono 012, completo na ILS, chame torre 118, é 16. 186, 1012. Com embaixo é travado. Gol no 012, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 11 nós. Gente, livre pouso, pista 28, gol 1012. Tango Kilo Quebec Serra, e frequência para coordenação, reposto no regresso. Controle Salvador, muito boa tarde, é o gol 1755, transfere com informação papá. Volo 755, a sua identificação, vou indo para o adianto para interceptar a chegada de pit, vê se mantém a nível 050. Identificou, desce para o 050 na sua da posição A do gol 755 para chegar de pit. Táxi. Mike Eco Delta, ajustando 013, reporte para ingresso na 17. Delta, reporte alinhado e pronto na 17. Salvador, 5703, aproximando-se do ponto de espera do 28, pronto. 5703, ali mantém, pessoal, 28. Ali mantém, 5703. Voo no 012, solo 02, Olivrão 219, mantém posição antes da Alfa. Olivrão 219, mantendo posição antes da Alfa no 012. Eco Delta livre da colagem pista 17, vento 230 graus 09 nós. 85 autorizado Galeão, nível 360, pela rota Pêndulo 14. Decola da pista 28, mantém a proa até 3.000. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle 119, decimal 35. Torre 1186, acione 5515. 360, correto disponível. Apzulu 14, 28, mantém um eixo 3.000, esquerda, Gole. Eval, Crate, 1935, 186, 5515 e 1785. Correto, chame para acionar no 785. Chamará agora no 785. O 102 autorizado via Alfa e Índia para o 2. Corrijo, Alfa e Índia para o 2. 10, 12. Alfa e Índia, posição 2. 10, 12. Livre decolagem pista 28, vento 250 graus, 10 nós, mantendo a proa. Posicionamento visual, mantendo a proa, já tem 703 iniciado. Mike Eco Delta, decolada 03, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Autorização 340, 360 para Campinas. Aguarde a coordenação 1013 no altímetro 3835. Retirando, coordenada 340, ok? 340. Parar. Tango Oscar, Golf Tango, informa o tráfego. 1 hora, 15 milhas, rumo a oeste. Passando nível 040 para nível 085, é o Charlie 310. Gente, Golf Tango. Reporte visual com tráfego, Papa Tango, Golf Tango. O Papa Romeu ali, matando o Papa na pasta, notificou para essa parida, senhor, instruções. Aguarde a coordenação, altímetro 1013, Papa Romeu Lima. 1013, Gol no 785, autorização para pushback acionamento no 5. Repassarei visual contrato. Ele está no momento quantas milhas? No momento 1 ou 2 milhas, sentido de 11 horas, Papatão Juliette Sarviante. Afirmativo, repassarei assim que avistado. Controle de Salvador, boa tarde, Olijete 6703. Objeto 6703, sua nível 340, contato radar na decolagem, saída Gola. Positivo 340, curvando à esquerda, agora pode voar, positivo. Mantenha a presença de projeto até 3 mil pés, objeto 6703. Está cruzando 3 mil agora, senhor. Então agora autorizado, curvar à esquerda na saída Gola e web 6703. Gola, obrigado. Atingiu 050, gol no 755. Bom, 755 autorizado e LS Lula 28, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 13, bom 755. Autorizado LS Lula para 28, desce para 2.000 pés, ajustado 10, 13, gol no 755. Batalha Juliette Charlie Yankee, como que o tráfego agora está a 5 milhas, 10 horas, no rumo nordeste, Juliette Charlie Yankee. Ciente ainda 9, estou, Juliette Charlie Yankee. Tem Juliette Charlie Yankee, tráfego ultrapassado em Midas, Juliette Charlie Andrew. Yankee. Bom, amigo, abraço, Augusto. Bom, Cristão, valeu. O Juliette Charlie Andrew é visto agora o caravan da Baité. Sim. Tango Oscar Golf Tango, é autorizado 2500-1500-10, ajuste ano 0 no 3, reporte para ingresso do corredor Interlago, sobre a Tango Oscar Golf Tango. Tango, sim, para 1500, reportará seu ingresso do corredor Interlago. Avistou o T3172. T3172, complexo na LE, chame torre 1 no 8.6. 18.6. Torre Salvador, boa tarde, está 3172, final da 28, Machado Salvador. Então, 3172, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 28, está 3172. Bem, estamos coordenando o seu tráfego, aguarde mais um minuto. Então, 3567, sua notificação, autorizado a chegar de pit, diz que mantém a nível 050. É o 050, 3567 na IPIT. Para Romeu Lima, autorizado Itaparica, 500 pés, decola da pista 17 com curva direita no corredor Axé. Controle Salvador em 119.35, torre 118.6. Acione 01 no 5. 7703. Boa tarde, Juliette. Salvador, Juliette Alian, que está 31 milhas de Salvador, solicita Mateus 065. Sem Salvador, Juliette Alian, que mantém-se em condições de voar, nível 065. Jack. 6 para Paulo Meu Lima. Autorizado opcionalmente para o táxi 136, Grafo Lima. O 785 pronto para o táxi, 4 horas, Campinas, 1, 3, 4 a bordo. Papa Romeu Lima, livre acionar, chame táxi. Bom, 785. Tan 3835, copia. Prossiga, me escuta. TAM 3835, autorizado Salvador Campinas. Nível de voo 340 pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. Controle 11935, torre 11186, acione 5542. TAM 3835, conforme 340 para Campinas e a Peruísque 58. Decolada 28, mantém a proa até 3000, depois esquerda, Gole, Eval, Sagaz. 1935, torre 186, 5572, confirme. 5542, 5542. 5542, o TAM 3835. TAM 3172, dê passagem para a aeronave da Gol, após prossiga via Alfa e Juliette para o portão 73172. Vai dar passagem, Alfa Juliette, portão 7. Correto. É. Paulo Meu Lima está na stop line da 97. Papá Romeu Lima, reporte alinhado e pronto na 197. Alinhado e pronto na 197. Papá Romeu Lima, livre da colagem, pista 197. Vento 230 graus, 10 nós. 567, autorizado VIP para 2000 pés, ajuste 10, 13, autorizado ILS.